Passaria do decola 12, chama o controle 19.8. O vento é prata 17 de través, ok? Caso deseje agora 35, só muda o lado do través. Tá, na 35 o senhor sai na mão inicial e aí com o controle já verifica lá, assim que possível ele autoriza o voo direto, ok? Então chama para ingresso na 35. Já está autorizado o ingresso da pista, eu posso anear 35. Eu ajudo. Salvador, boa tarde, do Papa Romeu, Romeu Teu Delta. Romeu Teu Delta, prossiga. Localizador, solicita cancelamento ILS X-Ray e pouso na 17. Quem está cancelando o plano agora, o Zulu 6, base direita 17, reporte. Funcionará a base 17, Romeu Teu Delta. Mike Sierra Golf, livre a primeira esquerda, depois continua o táxi via Mike até o ponto de esquerda 35, após pronto. Tô em Salvador, uma boa tarde, é o 418 da Azul, aproximando-se com a espera da 10, pronto. Azul está autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 8 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, Azul 418. Romeu Hotel Delta, de base para final 17. 6 Delta, livre pouso na 17. Vento 100 graus, 8 nós. Obrigado. Mantenha a posição, o Mike Serra Golfo, pode esperar. Já alinhar e manter. O Hotel Delta, seu solo aos 19, vai levar à direita, o estacionar foi recebido. Certo. Ótimo, autorizado alinhar e decolar, vem tudo 00 graus, meia dúzia na rua. O azul decola os 19, controle 19 de São 8. 19 8, controle agora, 418, boa tarde. A Golf decolou os 2-1, no controle 1-9 e 1-8. 1-9-8, gato, e muito boa tarde. Salvador, boa tarde, zona 097.090, pronto. 097, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, agora 097. Ele pronto na 10097. Sim, decolagem 097, vento 1, 20 graus, 8 mais. Decolagem, 097. Salvador, é o PL 05, estabilizado no lote. Ciente, reporte é checado sinal 0. Postará marcador inicial, PL 05. Zero, 097, decola os 25, controle 1 no 9, 18. 05, está no marcador externo, baixar para lá. Deixa o Pelicano 05, vento 1, 00 graus, 109, livre pouso. Pega o 05, livre pouso, graças. Salvador, boa tarde. Delta 3155. Na Índia, se aproximando do ponto esperado da 10, pronto. Sim, mantém a posição, né? Vai manter o ponto de espera da 10 ou mantém a posição presente? Salve, Salvador, Delta 3155. Deve manter a posição ou ponto de espera? Ah, mantém o ponto de espera, que pode avançar até ali entra a linha amarela e mantém o ponto de espera. Sim, então, é o ponto de espera da 10. Torre Salvador, é só Papatão estabilizado, 1-0. Quem sente? O Papatão continua em aproximação, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-7. Ok, então chama pronto para o cancelamento. Autorizado, Alemanha, mantenha 3155. Alemanha, mantenha 3155. Pega do 05, solo aos 30, parte militar livre à esquerda, tenta a sinalização, estacionar a frequência dele. Passando o final de 3 milhas, chame enquanto para o cancelamento. Ok, cancelado para presente. É, Papatão, confirma. Final de 3 milhas, chame enquanto para o cancelamento. Ok, está no cancelamento agora, provar o cancelamento. Ok, então cancela o plano aos 30, curva esquerda, para sinal com base pela direita da 1-7, aposta na final. Ok, está no Papatão. Livre decolagem, 1-0-0-3-1-5-5-9-0. Muito boa tarde, voo 1-9-9 na posição 62 da confirmação Zulu, plano instrumento barulho 5-3, 6-0. Ingressão na final da 1-7, noroeste, Papatão. Papatão, livre pouso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Livre pouso no 7, oeste, Papatão. Decola os 3-3, controle 1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, obrigado, boa tarde. Reco Papatão, solo os 3-3, qual pátio? Autorizado, retorno, reposte livrando, pátio 4. Salvador, muito boa tarde, Gol 1620. 620, a linha decola direto? Afirmativo. Autorizado, a linha decolar, Ventura 00 graus, 8 lanches. A linha decola, Gol 1620. Oi, boa tarde, só passando Lima, Quilos do Lula, estabilizado em ILS. Sim, continua a aproximação, cheque o trem, aguarda a autorização de pouso. Baixou e travou, Lima, Quilos do Lula. Sapatão, livrou, vou estacionar para você ali, viu? Decolou 36, controle 1918. 38, obrigado. Quilos do Lu, cheque o trem livre pouso, 100 grama, 12 anéis. Baixar travado, livre pouso 90, Lima, Quilos do Lu. Zulu, solo aos 39, direita, 121 no décima 1 no solo. Salvador Charlie 63 no 4, quanto espera próximo? Autorizado alinhar e manter o 63 no 4. Alinhar e manter, 63 no 4. Pronto, minha três, um, quatro. Um, quatro, livre decolagem, vento 100 graus, 8 anos. Livre decolagem, minha três, um, quatro. Três, um, quatro, decola os 4-2, controle 1-9-8. Controle 19-8, metanês, 1-4. Salvador tá passando Yankee ou Oscariano? Confirme? Tá passando Yankee. Yankee ou Oscariano? Yankee, Oscar, Yankee para pouso Pat 5. Faça aproximação inicialmente com a cabeceira 3-5 e depois taxa até o Pat. Chame na final 3-5. Chama na final 3-5, Yankee. Corre, Salvador tá na 3-5-6-0. 3-5-6-0, cheque até livre pouso. Pista 10, vento 1-0-0 graus, 8-9. Então, um helicóptero se aproximar da sua direita para a cabeceira 3-5, não vai ultrapassar a final, ok? Está livre pouso. Paciente, helicóptero 3-5-6-0, livre pouso, embaixada travada, 3-5-6-0. 3297, ponto de espera da 10, pronto. Ciente, manter a posição. Ok. Na direção no final da 35, Ian Vascariano. Ciente, aproximação para a cabeceira e depois táxi até o pátio. Reporte livrando. Vai reportar livrando, Ian. Torre Salvador, boa tarde, gol 1869, estabilizado em LSX, feitiçando zero. Ciente, 69, continua a aproximação, guarda atualização em curso. Prossegue aguardando, gol 1869. Ciente, ao estacionar a frequência livre, considere só os 4.000, Yank. Salvador, muito boa tarde, gol 969, ponto de espera, pista na zela com o número 2, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantém. É. 560, solo aos 4.000, livre à direita, 121, decimal 1 no solo. Direita, 121, decimal 1. Torre Papa Romeu aqui do Serra Lima. O 869 chega o treino de pouso, 100 graus, 8 nós. Trem baixado travado, gol no 869, autorizado pouso. Torre Papa Romeu aqui do Serra Lima. Aqui do Serra Lima, reposta externo. Positivo, pinção de pouso 97 após externo. Quem tá achando pronto para o cancelamento? Gente. Autorizado, vem manter. A gente mantém, então, 3-2 no set. Solo aos 4-9, direito 121, decimal 1 no solo. Direito 121, decimal 1 no gol 1269. O Quilo Serra Lima vai passar o externo baixar travado, solicita a modificação da presente. Ok, cancela o plano aos 4-9, prossiga base pela direita, damos 7, aporte final. Gente, mara final. Decolar, Autorizado a alinhar e manter o voo 8169. A linha se mantém na pista 10, voo 1169. Decola 50, controle 119, décima 8. 198, vai chamar. Base para a final da 17, Kilo Serra Lima. Kilo Lima, livre pouso 17, Ventura 00 graus, 8 mais. Gente, livre pouso Lima. Serra Lima, seu solo aos 5-2, qual parte? Tá. Livre à direita, ao estacionar, fica essa linha. Segura a nave até a Baetel, ao estacionar, fica essa linha. 1169, livre decolar, 100 graus, 89. Livre decolagem de pista 10, voo 1169. Doutora, senhora, boa tarde, é pós-coma 021, estabelecido na ILS, runway 10. Roger, continue approach, stand by for landing clear, say Portugal 021. Portugal 021, Wilco. Ok, mantenha a proa até passar Itapuã, reposta Itapuã. Posso parar Itapuã, Céu. Correu, 6327, ponto de espera pronto, para autorizar a decolagem de imediato, estou a montar no caminhão. Sim, ativa, aguarde o pouso da aeronave. Correu, mas quem puder tentar a visual com o Boeing na retaguarda deles. Ok, pode cruzar atrás do Airbus, Airbus da TAP, ok? Livre cruzamento da final do 10, reporte base para 17. Passa na base da 17, mas quem puder. Delta. 1169, decola 54, controle 119, decimal 8. 119 decimal 8, gol 1169. So, Portugal clear to land, the wind is 100 degrees, 8 knots. Clear to land, runway 10, air Portugal 021. Obrigado, Lima TV 357. Lima TV 6257. Now 021 is 563 to the right and call 121 decimal 1. 121 decimal 1, vacating right, Portugal 021, thank you. Torre Mike Eco Delta, base 17 pela direita. Sente forma no solo, vento 100 graus, 89 Delta. Delta. Meia 327, vento 100 graus, 8 nós, livre decolagem no zero. Livre iniciando, 6327. O 3145 tá pronto? Afirmativo, 3145. Autorizado, né, Matheus? Final Delta. Que Delta? É forte no som. Delta. E a 327 decolou 58, controle 199, decimal 8. 198 com controle, uma boa, 6327. Torre Salvador, boa noite, azul 4206. Puxa da aproximação, aguarda a projeção de pouso. Solo 58, táxi Pat 4, estacionar para você livre. Decolagem 3145, vento 100 graus, 8 mais. 3145, livre decolagem 90. 4206, vento 100 graus 8, quase limpo. Confirma o evento, por favor. Confirma o vento, 4206. 100 graus 8, mais. Vento de reposo. 3145, decola aos 00, 2000, chama o controle 119, decima 8. 098, está 3145. Salvador, está 3190 estabilizado na sua escuta. Ciente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Guardando, 3190. Dois zero meia, solos 02, direita 121 no som. Direita 211, o azul 4206. Solo Salvador, o azul 4206. Livre pouso, 100 graus, meia dúzia mais. Livre pouso, 3190. Zero, solo 04, direita, 121, décima 1 no solo. 21 agora. Torre Salvador, muito boa noite, azul 69 no 8, baixar travado, visual na final. Torre Salvador, azul 69 no 8. Está livre o pouso, vento 120 graus, 62 nós, pista 10, 69 no 8. Livre pouso na 10, 69 no 8, azul. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, até o Mike Victor, estabilizado, ILS, CX-100, na sua escuta. Mike Victor, reporte no externo do GGAS. Reportará. Externo, baixar travado, hotel Max Vitor. Continua a aproximação, aguarda a direção de pouso, hotel Max Vitor. Continuando aguardando, Max Vitor. Solo 08, nível direito, 121, décima 1 no solo. 21, 69. Até o Mike Vitor, livre pouso, vento 100 graus, 119. Livre pouso, hotel Mike Victor 1-0. Torre Salvador, meu cordial, boa tarde. Este é o Papapá Uniforme Mike Uniforme. Uniforme Mike Uniforme, continua a aproximação e reporte sem checado final. Positivo, reportará sem checado na final. Caso a pista 17 esteja livre, Uniforme Mike Uniforme deseja uma base para a direita na 17. Ok, está livre, chame para o cancelamento. Positivo, tá visual, vai para o cancelamento. Vai ingressar na do vento pela direita. Na base pela direita. Estão cancelando o plano aos 10, está autorizado já a curva à esquerda para fazer uma base direita no 7, aposte na final. Chamará na final, baixou e travou já. Mike Vitor, solo aos 10, direita, 1-2-1, desse valor no solo. 1-2-1-1, grato. Torre ao Pegasus 05 na interseção Hotel, informa que tem condições de decolar da interseção. Gente, então autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 89 Pegasus 05. A linha decola da 10 interseção Hotel. Correio 05, iniciando decolagem a partir da interseção. Gente, livre.